Alô, alô. Vem. Manda um pouco a voz, mais voz. Groove também. Aí. Sabe o que acontece? Satisfação pra rimar. O tal do rap com samba que tocou em todo lugar. Rio de Janeiro, belo lugar. Cenário imperfeito, perfeito pra se inspirar. 4 da manhã, largado no sofá, jogando play, a ideia vai chegar. É um atrás do outro, não vai parar. Malandro de carteira, agora tem que trabalhar. Eu vou atrás, a procura da batida perfeita. Meu samba é assim, aliado de uma rima bem feita. Ritmo, coragem, respeito, perseverança. O que eu tenho são meus discos pra deixar de herança. Hip hop, Rio, me escolhe tanta. Zoeira da lata, se eu já dei a planta. Eu e meus parceiros levando um som, soltando verbe só, queimando um do bom. É sinistro, a mistura do rap com o samba. É sinistro, o mesmo papo aí que cê se engana. É sinistro, enquanto não me entender eu insisto. É sinistro, compadre, é sinistro. É sinistro, a mistura do rap com o samba. É sinistro, o mesmo papo aí que cê se engana. É sinistro, enquanto não me entender eu insisto. É sinistro, compadre, é sinistro. Eu vivo por isso, alguns morrem por isso. E se alguns morrem por isso, eu rimo por isso. E é por isso que meu samba é assim. Tem nego que não gosta, mas meu samba é assim. Um pouco de percussão junto com batidão. E o MC tá aposto, o microfone é na mão, hein? M-A-R, só pra mudar um pouco. C-L-O e volta tudo de novo. Estilo parceiro, cada um tem o seu. Se o meu original, não sei, mas é meu. E o João? Deixa eu se apresentar no meu terreiro, que ouviu o meu samba primeiro. E DJ Primo, me dá uns beats que eu rimo. Acende o fino, que é pra ver se é essa vira hino. Ué? Ih, Marquinhos. É sinistro, a mistura do rap com samba. É sinistro, o mesmo papo aí que cê se engana. É sinistro, enquanto não me entender eu